Ζούσα να με αναπέδωσε, είναι πολλά το σκοπό. Tudo no seu nível 340, em caso de falha será o nível final. 340, caso de falha, nível final. Meia, talvez dois. 225, fechamos o equipo agora, frequência 1.26.0, alternado 1.28.8. Final 1910, you are clear to final Alexa 3-1-0, in fact, you are 2-5-6-1-0-1-2, you can follow the line. Terra da Rodolagem, sou via São Paulo, parando de 380. Via São 1380, transita por gentileza, coordenação da coroa de Doclo. Chama 2 na ONU, principalmente vou direto ao Leiga. 0, link, 020 graus, 049. Ele pousou para o voo no 23. Chamaia 6211, chame receita agora, frequência 128.35, alterna 125.1. está autorizando o final do procedimento, deixa para 2.6.2.9012, disponível para ligar. Seu Salvador, 118-295, seu motor. sentido controle Salvador 1-2.